Lagoa Azul 4208, decolado aos 26, controle 199, decimal 35, bom voo. 0351, 4208. Bom dia, é o Azul 4208, passando 1200. 4208, bom dia. O contato radar na decolagem, suba 370, saída Fuca. Fuca 370, 4208. Pode voar direto Jamo? Direto Jamo, afirmativo. Paulo Salvador, muito bom dia, é, Oxané 6211, com informação quilo, autorização para o Galeão, nível 380. 360, Galeão, já aprovado, o Oxané 6211 autorizado, 360, via rota conforme o plano de voo, e deve ir para November 857, ponto seguro, autorizado 16, decolagem da 10, após a primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após o Leda direto Bidev. O controle opera em 1935, aciona 5531, Oxané 6211. Autorizado Galeão 360, rota do plano de voo, BDEV, por 9257, seguro, Cozulu 16, decola da 10 com curva à direita da El, Lida, BDEV. 1935, 5531, copiou Oxané 6211. Correto, no portão 04, chama pronto, Oxané 6211. Chamarei, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4298, livrou no Foxtrot. 4298, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi 6, Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso, na Juliette 4298. Controle Salvador, tipo 5217. Tá contratado as referências, possibilidade de voar pro lado externo? Negativo, mantenha pro de Duna, descendo para 4 mil pés, 5217. Pro de Duna, 4 mil, 5217, Billy 15. Azul 4298, Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, Azul 4298. Azul 207, prossiga para 2 mil pés, o altímetro 1015. 2000 com 1015, 5217. Galeão em modo 2000, pode liberar da restrição 229 em TAP? Afirmativo, descendo para 3000 pés o EB 5826. Ok, para 3000 agora, obrigado. A cópia para Guarulhos, 380. Tenho o 340 já aprovado, Guarulhos. Copia? Chega. Autorizado Guarulhos, o nível 340, via rota conforme a Peruísque 50. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Bidev. Frequência do controle 1935 e aciona 5541. Autorizado 340, decolada 10, curva à direita, Peruísque 50. Daniel, Olinda, Bidev, 1935541, transponder, Altan 3663. Correto, 5541, chama pronto, portal 02, Tan 3663. Câmara. Só um minuto pra cópia, Romeu, Papatanga. Estabilizado no LOC, 5207. 5217, completa ILS X-Ray, chamando Torre 18, decimal 6. 18-6, 5217. Autorizado o voo Salvador-Salvador, com sobrevoo de Aracaju, o nível é o 050. Decolagem da pistão no 7, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle 119.35. Aciona 0271, Romeu Papatango. Localizador. 2000, vai apontar localizador 5226. Jave 27. Está passando o coral, o serviço será terminado. Prossiga uma centena, chamando o controle de Leos. 120, decimal 1. Chameleus, o 201, desejo um excelente dia, o G27. Graças igualmente. Estado posto, 5217. Na decolagem, suba 12685, alterna 2545. Se encontra. Alternando 2545. Vozio 4208. 2545. Confere, vou. Pushback acionamento. Passareiro 2223, autorizado. Pushback acionamento, chama pronto para o taxi. Pushback acionamento, reporta o taxi 2223. Salvador, o voo 923 para Guarulhos. Está no 06, ciente da informação ativa. Voo no 923, ciente no 612, portão 360, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bidev. Frequência do controle 119.35, aciona 5536. 360 para Guarulhos, pelo uniforme 50. Decola da 10 com primeira curva direita, Adel, Leda e depois Leda Bidev. 19-35-5536. Gol 1-9-2-3. Correto, 5536, Dael Leda Bidev, portão 62, chama pronto, gol 1-9-2-3. Ok, 1-9-2-3. Amigo, só por uma questão de curiosidade, vocês não, normalmente, vocês não pagam essas subidas de aeronave, não, é? Pode ser coordenado com o controle. Não, só por curiosidade minha aqui, tem as subidas de aeronave aqui, por isso que eu... Tem lugares que o pessoal recife, etc, eles dão essas subidas de aeronave. Tá bom, obrigado, hein? Ronaldo. Circuito 26 completa LS X-Way, chama torre 118 decimal 6. 18 mesmo. 2-7, de volta, muito bom dia. O Trip 5217, bom dia, táxi via Alfa, reporta antes da táxi via Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 5217. Apenas eixo livre. Aguardando, 526. Direcionamento, chama táxi Romeu Papatango. Papa Romeu Índia, November Alfa, decolado 238, controle 119, decimal 35, bom voo. 19-35, Índia November Alfa. Webjet 5826, cheque trem, com autorizado pistão no 0, vento 170 graus, 07 nós. Livre ponto pistão no 0, 5826. De 4 horas, alterna Salvador. O passageiro 2223, autorizado táxi, pátio Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 10 no 5, bom voo. Ok, via pátio Índia Alfa, 1015, quando ponto de espera 286. O trip 5217 da passagem Embraer da Passaredo, após ingresso a Juliette, terremota 12. Vamos aguardar e dar passagem a passarinha para o Trip 5217. Alô Salvador, bom dia, Azul 4299, com a informação que ele solicita Campinas 360, autorização. O Trip 5437, coordene com a equipe de pátio, tem o ATR da companhia que vai parquear à sua esquerda na remota 12. Após o parqueamento do tráfego, está autorizado a iniciar na remota 13 e chama táxi, o Trip 5437. Em coordenação, diante do tráfego da companhia, o Trip 5417 chamará para trás. Só no gol 1435. 1435. Bom dia, centro da informação, quilo autorização, Ilhéus 220. Gente, 220, Ilhéus, já aprovado, só o meu protocolo. Ok. Salvador, bom dia, Azul 4299, autorização 360 Campinas, informação Kilo. 360, já aprovado, número 2 para a cópia, aguardando o Azul 4299. Aguardando, 4299. Obrigado, equipe. Um abraço, bom voo. Observou, passarela vai engraçar, Trip 5297. Oi, Salvador, bom dia, 2223 da Passaredo, se aproximando do ponto de espera 10, pronto. Passaredo 2223, bom dia, nem mantém pistão no 0. Autorizado alinhamento 2223. Sete 5826, solo aos 41, libere a direita via Fox e chame solo em 121, decimal 9. Fox, 219. Alô Salvador, bom dia, Webjet 5826, pista livre. Web 5826, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette. Reporta antes da Juliette, 5826. 1435, cópia. 1435, para cópia, prossiga. Autorizado Ilhéus, o nível 220, decolagem da pista 10, após primeira curva à direita. Realize o perfil da subida da El, lenda após direto Ilhéus. A frequência do controle 119.35, aciona 5537. autorizado para Ilhéus, nível 220, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, controle 119-35, e o transponder 5537 para o gol 1435. Correto, só tentando da Euleda e após Leda, voa direto Ilhéus, no portão 07, chama pronto, gol 1435. Saída da Euleda após DCT e Léo. Chama o gol no 735. Gol 735, volta para pushback e Flamengo. 35, bom voo. Final 35, grato, bom dia. Gol 1435, coordene com a equipe de pátio. Tem o Embraer da Trip que está iniciando o pushback um pouco mais afastado, a retaguarda. Coordene com a equipe de pátio, autorizado o pushback, chama pronto para o táxi. Coordenação da equipe de solo, aguardando o Embraer e chamará para o táxi. Gol 1435. Só confirmando, é possível fazer simultâneo com o tráfego, ok? Não interfere, não. Afirmativo, gol 1435. Web 5826, Juliette até o 03. Juliette para o 03, 5826. 4299, cópia. Pronto, 4299. Autorizado Campinas, o 360, via rota conforme Bridge até Zulu 16, Bravo até Zulu, direto Zanetti. Recolagem da 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após Euleda direto Bridge. Frequência do controle em 119.35, aciona 5542. Autorizado Campinas 360, via Bridge, a Zulu no meio, a Bravo Hotel Zulu e direto para a NET. Decola da pista no zero, curva à direita, saída da Euleda, após Leda, direto Bridge. Controle 1935, poderia confirmar o tração, Nelson? 1935, controle 5542, no transponder. 5542 e transponder 1935 controle, azul 4299, obrigado. Correto, chama pronto no 08, o 4299. Chamará pronto no 08, azul 4299. O solo, tem a possibilidade do gol que está iniciando o push é passar na nossa frente e ficar aqui à nossa direita, porque vai ficar bem próximo aqui. Gol no 435, na escuta. No 435, na escuta, prossiga. Poderia coordenar com a equipe a solicitação do trip? Afirmativo. Só confirmando o trip, solicita que o gol puxe um pouco mais a retaguarda, é isso? Afirmativo, como é que sairíamos na frente deles? Ficaria a nossa direita, que ia ficar com a cauda bem encostada. Gente, o gol no 435, só confirmando o trip, solicita que puxe um pouco mais a retaguarda para ficar próximo à aeronave dele, ok? Gente, o gol no 435. Solo, dia 5826? 5826. Tanto posição, tá apagada aqui a sinalização para estacionamento no gate. Gente, vou checar bem freio. Ok. O trip 5437, está pronto para o táxi, com 39 a bordo, 2,50, alterna Vitória. 20, trip 5437, fica atento ao gol. Quando tiver condições, prossegue pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10186 torre, 1015 no ajuste, tenha um bom voo. Pátio, Índia e Alfa, 1015, chama lá 186, obrigado. Solo, Xamer, 6225. 225, bom dia, Brasília no 320, já aprovado, aguardando cópia. Positivo, já caminhando para cópia. Gente, só um minuto. Estacionamento 3663 do portão 2. Gente, aguarda para o pushback. Tem um Embraer da Trip e um Boeing da Gol que já finalizaram o pushback. Vão passar a retaguarda para seguir para o ponto de espera. Mantenha a posição aguardando, tá 3663. Obrigado. Cabeça do sol. Salvador, voo no 435 para o táxi, com o POB 350, autônomo de 2 horas e 31, alterna Aracaju. Autorizado táxi, pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre, 118 decimal 6, o ajuste agora 10 no 5, tem um bom voo, gol 1435. Iniciando o táxi via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera 686, continua o trabalho aí. Então 3663, coordena com a equipe de pátio, após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda que prossegue para o ponto de espera, inicia no 02 e chama pronto para o táxi. Após o voo, livre de estacionamento, porta atrás, 3 vezes. Chané 6225, cópia. Chané 6225, cópia. Solo, Chanel 6225. Na escuta. Nossa autorização, por gentileza. Tio, tá pronto? Positivo. Brasília autorizado, nível 320. Via rota conforme, direto Nilsa, Puído, Upper Whisky 10, Formosa, pode direto. Decolagem da 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, transição Nilsa. A frequência do controle 119.35, aciona 5546, Oxané 6225. E autorizado conforme o plano 320, conforme o plano é Nitsa Puído, intercepta Upper Whisky 10 Formosa. A saída vai ser a Momo, transição Nitsa, controle 119.35, transponder 5546, decolando da 10 com curva esquerda, 6225 Oxané. Cotejamento correto no 01, chama pronto, o Chané 6225. Chama 6225. Controle 5437. 5437, contato radar na decolagem, direto Leda, ascensão 400. Leda, ascensão 400, câmbio. 923. Mágico Delta. Descida para 500 pés. Aguarde transferência de comunicações. Salvador, o Oceaná 6211 na 4 para pushback acionamento. Chegou no 435. 35437, para minimizar um pouco do atraso. Estimativo, aguarde, mantendo a proa de Leda, o 5437. Obrigado, 37. A direita que já iniciou aqui. Pois sim, vou passando, obrigado. Salvador, bom dia, Oxané 6312, 1 quilo para Recife. Informação quilo, confere 350 Recife, pronto, cópia 6312. Afirmo. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem da 10, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle em 119.35, aciona o transponder 5550, Oxané 6312. Copiado, autorizado 350, Puca Aracaju, via Upper Whisky 58. Decola da 10, primeira à esquerda, 1935, controle 5550, no transponder 6312. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento 6312 da Chanel. Chamaremos daqui a pouco, obrigado. Tango livre, ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. 2223, contato no radar. Corrigindo. Chame Centro Recife. 1288, alterno 260. Boa, 2223 da passarela, chama Recife 288, alterno 260. Beto, bom dia. Controle Salvador, gol no 435, decolado, cumprindo a saída da EL. Gol no 435, confere contato, radar na decolagem, suba ao 220. Em ascensão para o 220, gol no 435. Para o táxi, o gol 1923, 135 a bordo, 3 horas e 45, alterno Galeão. Confirmando 135 ou 35 a bordo? 135. Gente, o gol 1923, autorizado o táxi, vai seguir o R2 da TAM no través do portão 04 como número 2 até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 186, 1015 no ajuste, tem um bom voo, gol 1923. Sim, segue então, gol 1923. Fica ligado pelo centro, ok? Mantenha direto, Leda. Obrigado, Matheus Leira, 3. Autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1095. Tem um bom voo, TAN 3663. Índia Alfa, no ponto de espera 118,6, TAN 3663. Conchanel 612, 1-1, na escuta? Sempre. Coordena com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da Gol, que prossegue para o ponto de espera retaguarda. Autorizado a iniciar no 4 e chama pronto para o táxi. 6219. Autorizado para o chuveiro acionamento após o Gol e chama para o táxi. O Oxanel 6219. Papatango Romeu, Papatango já está pronto? Gente, o Romeu Papatango, vento 140 graus, 07 nós, livre decolagem, pista 17. Alô, Salvador, da Chanel 6225, tá no gate 01 para pushback e acionamento. Gate, mantém a posição, é o número 2 no setor, aguardando a Chanel 6225. Mantendo a posição, 6225. Salvador, bom dia, tá 3304. Bom dia, Brasília, no 380, já aprovado, pronto, pode? Pronto, cópia, 3304. Autorizado Brasília, nível 380, via Opus 17. Decolagem da 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Gole, com transição off-fito. Frequência do controle em 119.35. Aciona 5551, tá 3304. Sim, autorizado Brasília 380, decolada 10 com a direita, Gole Ofito, Ampezulu 17. 1935 controle, 5551 transponder, tá 3304. Correto no portão 0.